Gaivota FM. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 18h aqui na Gaivota FM. Agora 6h01, hoje quarta-feira, já sabe, a partir das 18h, já tem um encontro marcado aqui no 104.9 com o Espaço Local, programa dedicado à música de Ubatuba. Você que acredita no seu som, tem músicas, né? Se você é compositor, músico, realmente acredita na sua arte, já tem aqui seu espaço no 104.9 aqui na Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba. Você entrar em contato com a gente através da nossa fanpage no gaivota.fm.br. Também pelo Facebook/Espaço Local, também se preferir através da fanpage do Facebook também da Rádio Gaivota FM. É só entrar lá, entrar em contato com a gente, tem seu material, tá gravado. Eu ainda vou fazer o ao vivo, ainda estou preparando isso e logo mais o ao vivo também tem um charme todo especial. Mas se você está com a sua gravação, hoje em dia todo mundo consegue registrar e com qualidade, né? A sua música, então, entre em contato com a gente. Ou se preferir também pelo nosso telefone, o 3833-5550. Hoje, trazendo aqui para o nosso programa, nosso amigo Divino Sununga. Muita história para contar para a gente. E hoje, trazendo um estilo, né? Eu vou perguntar para ele aqui, que estilo que é o dele? Porque, na verdade, são vários estilos num homem só. Vamos colocar assim, né? Salve, meu querido, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Certo. Seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Local. O grande bordão, né? Se tá bom, tá bom. Isso, é legal. Esse é nome de disco, né? Sim. Então, vamos apresentar. Hoje é a primeira vez que você tá vindo aqui na Rádio Gaivota, né? No nosso programa Espaço Local. Vamos primeiro fazer a apresentação de praxe, né? Quem é o Divino Sununga? Quanto tempo você está aí? Sei que você é compositor, isso já é um... E acredita, né, na sua própria música. Conta um pouco para nossos ouvintes aí, um pouco da sua história. Então, Divino Sununga, eu sou lá da região centro-sul de Ubatuba, né? Lázaro, Sununga, Rio Escuro. E tô na música aí uns 15 anos já na batalha. Música autoral, não tenho nenhum relato de fazer bar e música cover, porque... Eu sou compositor, né? Então, pra sair da minha composição, pra tentar passar outra mensagem, acho que não é a minha proposta, assim. O lance é o autoral mesmo. Não, entendi. Não, é o que eu sempre falo aqui no início, né? Você tem que acreditar no seu som. Quando você acredita, não sou contra quem faz o cover, né? Afinal de contas, todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro. E existe essa cultura, né? De você ir em determinados locais onde você pode tocar. As pessoas querem que você cante a música dos ídolos dela, né? Pra todo mundo cantar junto, coisa e tal. Então, eu acho que isso tem um propósito, mas no real mesmo, eu sempre comento aqui com as pessoas, com os artistas, com os músicos que vêm aqui, que quando você fala, agora eu vou tocar uma música minha, as pessoas até param o que estão fazendo pra prestar atenção. No fundo, as pessoas são carentes de novos rumos, de novas perspectivas, né? Vamos ver o que esse músico tem a dizer, né? Então, antes de mais nada, você está de parabéns em acreditar nisso e seguir dessa forma. Sim, eu também não tenho nada contra Mas é um propósito meu, né? É mais doloroso trabalhar com autoral, até mesmo por causa dessa cultura, mas é uma aposta. A gente aposta e vê no que vai dar, né? Tá certo. Afinal de contas, os grandes nomes, né, que a gente tem na nossa música popular brasileira, ué, todos partiram. Logicamente, você pega ali no início, antigamente a gente tocava uma música do fulano de tal, a gente fazia coisa e tal, mas ali sempre tocando a própria música, e aí chega um dia que as glórias acabam vindo, né? Isso não tem como fugir. Claro, é a plantação, né? É isso aí. E vamos falar um pouco do estilo. Qual é o estilo do Divino Sununga? Então, essa é a incógnita, né? A galera fica meio... Porque, na verdade, eu sou compositor, né? Eu gosto de todos os estilos, assim. Como ouvinte, eu curto tudo. E a composição veio pra mim num momento inesperado, assim. Eu não nasci compositor, né? Depois da minha adolescência, eu comecei a escrever versos e poemas. E geralmente, sempre já com alguma coisa musical, assim. E como eu gosto de todos os estilos, eu componho de tudo, assim, vai do rap ao sertanejo. Entendi. Você tem vários projetos, né? Sim. Se a gente for analisar aí o nome Divino Sununga, tem o Divino Sununga Trio, né? Que a gente tava conversando ali, que já é um projeto voltado pro samba. Você tem a pegada no CDs. Ontem eu ouvi, né, editando sons pra gente trazer aqui pro pessoal ouvir. Falei, poxa, hora fica rap, hora fica reggae, hora tem um pouco de pop rock ali. É interessante, isso é bem a cara do nosso país, né? Claro. Essa mistura, essa miscigenação de estilos. É, por que não? É, até mesmo porque se você pensar em barzinho, em barzinho, quem toca na noite não tem muito que pensar em tocar um estilo só, né? Então, é verdade. Já que você vai fazer música, tem que agradar a todos. Sim. Então, meu, eu não faço cover, mas também faço todos os estilos com a música autoral. Sim, você fala pra mim, Divino, vamos tocar um samba. Hoje eu devo ter uns 50 sambas já, hoje musicados, inclusive alguns com parcerias, outros solos. Hoje eu tô estudando cavaco e, meu, aprendi uns quadradinhos aí, não paro mais. Agora e o negócio começa, vai cada vez mais corpo. Vindo mais ideias, né? Sobre os projetos, então, quem me vê tocando em palco de festival, porque festival de rock, por exemplo, eu entro com uma banda, mas esse cara não toca rock. Não, peraí, tem que esperar ver lá em cima do palco pra ver se tem rock ou não. Hoje tem Divino Sununga Mestres e Santos, que é um projeto, eu sou artista solo, né, mas eu contrato freelance, né. Sim. Os dois últimos festivais de rock foi o André, o Vandeco e o Rafa Furtado, que me acompanharam, que são músicos. E que trida pesada. Pesado, hein? Pesado, né? Mestres e Santos, né? É, isso aí é. E só música autoral, rock and roll pesado. Quem teve nos festivais de rock teve a possibilidade de ver que é rock and roll mesmo. E tem o Divino Sununga Trio, que, meu, é samba, eu componho samba também. E aí a primeira formação do trio foi no lançamento de um livro meu que eu lancei na Fundação de Arte e Cultura. E aí eu chamei o Marcelo Machado e o Pierre Juca, que me acompanharam também, teve a participação do maestro Valdeci. E samba. Através desse samba eu fui convidado esse ano por uma mostra de cinema que teve no Porto Itaguá, onde foi filmado esse show aí, só música autoral e samba, que vai sair esse ano aí, pela produtora São Paulo lá, Apaicatu. Eles fizeram toda a gravação do show, e o áudio também foi passado por mesa, então tem um projeto bom aí para ser divulgado esse ano aí, em 2015. Ok, então. Vamos então para a primeira música aqui, para a gente conhecer o som do Divino Sununga. Vamos começar aqui com Aquecimento Global. Então, essa aí é o lance do rock, né? Isso é um rock and roll, né? Ah, sim. Então vamos começar aí com a primeira sequência do programa Espaço Local, hoje recebendo o Divino Sununga, agora Aquecimento Global. Metrópole! Metrópolis arranha céus, os prédios altos poluem o céu. aquecimento global, visual, visual, aquecimento global, visual, visual, aquecimento global, muitos carros, muitos carros, quente asfalto, trânsito travado, emissão, emissão, carbono, poluição. Emissão, emissão, carbono, poluição. Fábricas, indústrias, globalização. Emissão, emissão. Fábricas, indústrias, globalização. Emissão, emissão. Nos rios, poluição. Metrópoles, arranha-céus, os prédios altos poluem o céu. Metrópoles, arranha-céus, os prédios altos poluem o céu. Visual, visual, aquecimento global. Visual, visual, aquecimento global. Visual, visual, aquecimento global. Visual, visual, aquecimento global. Baixa umidade do ar. Cuidado, pede para. Não dá pra respirar. Com a saída rapa no horizonte à vista, as nuvens negras está lá. Aquecimento a cobra. Se não chover, piorar. Ou se chover, inunda. Visual, visual, aquecimento global. Visual, visual, aquecimento global. Visual, visual, aquecimento global. Visual, visual, aquecimento global. Metrópoles, arranha-céus, os prédios altos poluem o céu. Metrópoles, arranha-céus, os prédios altos poluem o céu. Visual, visual, aquecimento global. Visual, visual, aquecimento global. Espaço local. Pega no mar e chupa que é de uva, de maracujá, de hortelão, fica só no lambilame. Pega no mar e chupa que é de uva, de maracujá, de hortelão, fica só no lambilame. Não pega assim, amor, que dói. Você já viu tubarão? Você já viu tubarão? Você já viu tubarão? Pega no mar e chupa que é de uva, de maracujá, de hortelão, fica só no lambilame. Pega no mar e chupa que é de uva, de maracujá, de hortelão, fica só no lambilame. Não pega assim, amor, que dói. Ai, mamãezinha, não faz isso, não. Você já viu tubarão? Você já viu tubarão? Se você vê você descendo onda na praia, tá soa, não pega nada. Bom gostoso ensopada. Isso! Vitamino juvenal. Bacalhau com carne seca. Quem aguenta? Tchutchu cameladinho, tchutchu cameladinho, lambi lambi, tudinho, e pega no Marias. Pega Pega no marisco, chupa que é de uva de maracujá de hortelão, fica só no lambi-lambi. Pega no marisco, chupa que é de uva de maracujá de hortelão, fica só no lambi-lambi. Não pega assim a mãe que dói. Você já viu tubarão? Você já viu tubarão? Você já viu tubarão? Se você vê, você descendo onda na praia, tá soa não pega nada. Espaço local. Vota FM, a rádio que agita Ubatuba, você que está sintonizando em 104.9, esse é o nosso programa Espaço Local, hoje recebendo essa figuraça, esse compositor chamado Divino Sununga. Bora, que som bacana, hein? Começamos muito bem aí com a música Aquecimento Global e Pega no Marisco, do disco Luau. São quantos discos você tem gravado? Hoje eu tô com 5 discos gravados, produção independente, né? Sim. Tenho 5 discos. É, tem um que não aparece ainda aí, porque a galera me criticou muito, a crítica foi forte, porque eu gravei um CD de funk, né, cara? A galera fala, pô, mas como esse cara faz funk também, meu? Pô, o cara me lança um Divino Sununga Trio que fala de amor sincero, pô, lança um CD Luau que fala de paixão que ficou e tal. De repente o cara me vem com um CD de funk, mas aí a proposta do funk... Até funk, eu curto um funk. Entendi. Dependendo do apelo que ele tá passando, qualquer ideologia, enfim. É ostentação, não, né? Não, não, meu funk fala meio que é da mulherada, fala da mulherada. Em princípio, a primeira música que eu gravei do CD de funk foi um Pedala Canarinho, né? Que foi, sim, na época da Copa, tá? Eu fiz uma música pro Neymar e tal, aquele lance, pô, Neymar pode ver minha música e tal. Meu, passinho, passinho, Neymar no balãozinho, passinho, passinho, pedala, canarinho. Que essa aí vai ficar agora pra era a Copa do Mundo, nós vamos levar ela pras Olimpíadas aí. Pô, legal, hein? Tem grandes possibilidades. Galera, tem conteúdo, tá? É, antes é mais isso, nada, mesmo é falando. É que tem um preconceito, funk vai achar que é ostentação ou falar sobre coisa que não tem a ver. Sim. Meu amigo, às vezes, quando a gente tá tratando aqui de compositor, o rapaz não vai fazer qualquer coisa, né? Então, vamos antes do preconceito, né? Vamos primeiro ouvir para depois, se quiser tirar as pedras, aí atira. Sim. Que eu acho que não vai acontecer. Não, não, não. Inclusive, eu não apareço, né? Eu tenho uma página no Palco MP3, eu Divino Sununga, que o Divino Sununga, durante o ano de 2014, 2013, era difícil uma semana que eu não tava lá entre 96 bandas de Ubatuba lá no palco MP3, que é um palco só de música independente, e eu de Ubatuba 96 bandas, e em 2014 e 2013 eu cheguei a ficar em primeiro entre os 5 mais ouvidos durante esses 2 anos, assim. Olha só que legal. E aí, dentro do palco MP3, eu coloquei esse personagem aí, que não tem foto, sim, minha, nada. E é o MC Sununga. MC Sununga. Que, meu, eu lancei isso ano passado. Eu coloquei na rede, tá, você vai lá toda semana, não, ele não baixa abaixo dos 20 ali, entre 90, pô. Ele não baixa dos 20, tá sempre ali, décimo. Sempre tem alguém escutando. Todo dia, 1, 2, 3, 4, 5, 10, escuta o Divino, o MC, né? Escuta o Divino, mas escuta o MC também. Tá certo. E nesse todo, nesses cinco discos que você tem, quais são os nomes do, do É, eu bares? Tenho o Luau, né? É, o Luau. Tenho. Que a gente tava conversando aqui, depois você vai contar a história desse. É, o Luau. Que foi feito, é, que eu achei muito bacana. O Luau foi muito incrível. O Luau foi um dos, CDs profissionais, assim, vamos dizer, que eu cheguei a entrar no estúdio mesmo, sim, né? De que ano que é? Esse é 2010. 2010. É. E tem o Luau, tem o Vem Que Tem, que é uma proposta infantil aí. Inclusive, eu tive no Projeto Tamar aí, esse final de semana passado. Fui convidado por uma escritora que lançou um livro na cidade aí, a Cibele. E o livro fala sobre ecologia, sobre o Alexis e o xerife da natureza. O cara que conversa com os animais e tal, que visa a preservação, enfim... E esse disco, Vem Que Tem Meu, fala muito disso e é voltado para as crianças, assim. É um CD que eu tinha muita composição nesse sentido e eu achei um teclado eletrônico. Cheguei no André Duarte e falei, meu, quero essa guia aqui. Escolhi a velocidade que eu queria no teclado e tal. Eu quero, sei lá, funk ou bossa nova. E cantava minhas letras em cima. Tudo voltado para as crianças. Tudo voltado para as crianças. Que é a música de trabalho, é o Monstro do Lixo, né? Que é, eu falo que o monstro do lixo está sempre a crescer, a ecologia é o nosso sobreviver e a reciclagem depende do querer. E o monstro do lixo é uma equipe aí que vai sair por aí que, com grito de guerra. Lixo no lixo! Oh, e aí é uma proposta infantil. Aí tem também um de samba, que eu gravei um de samba que é O Melhor Que Temos, que era uma proposta inicial de gravar 5 faixas minha e 5 faixas do Pierre Jocá, que é um músico conceituado da cidade aí, que gosta muito de samba. A gente ia fazer meio a meio e a gente ia lançar ele lá na França, inclusive. É um projeto que ainda tá, a gente montou capa, a gente montou repertório, só que como ele tava tocando em vários lugares, teve que fazer algumas viagens, tá no Praeira hoje e tal, a gente não teve tempo de parar no estúdio ainda, e eu acabei, pra não deixar passar, fui no estúdio e gravei ali mesmo, eu, só com cavaquinho, sim, coisa mais pra deixar registrado mesmo, né? Aí também tem esse do funk, né, que é o MC Sununga, Vem Que Tem, Luau, Melhor Que Temos, e tem Divinos Parceiros, que esse aí é relíquia, tem poucos que tem esse aí, que esse aí foi feito em 2004, esse aí. Você já tem 10, 11 anos. Esse aí é um CD bacana também, que fala muito de Ubatuba, né? Tem uma música que fala, agora tava vindo aí, caiu uma chuvinha aí, é demais Ubatuba, né? Falo que Ubatuba, eu quero sol, eu quero mar, eu quero chuva. Mesmo com sol, mesmo com chuva, não há lugar melhor do que estar em Ubatuba. Tá certo. E tem também o Se Tá Bom, Tá Bom? É, então, esse aí... Esse é o mais novo? Esse aí é o mais novo, esse é a cria recente. Ah, esse aí é aquela coisa que a gente tava conversando lá fora, né, meu? Não faço cover, eu sou autoral, então o autoral, ele é mais difícil. Mas quando é reconhecido, é você que é reconhecido, entendeu? E sim, sim, isso é muito importante. E no momento feliz da minha vida, eu tive a oportunidade de ter uma produtora aí fazendo um filme na cidade sobre o skimboard, que é um esporte lá da Praia da Sununga, que a Praia da Sununga, para quem não conhece, tá entre a primeira e a segunda do mundo aí pro skimboard. Inclusive esse ano vai ter o Mundial aí em junho, já tá. É, legal. Tá pra, já vamos começar atento, a anunciar. Então, sim, Mundial. Vai vir todo mundo aí. E aí, pô, os caras chegaram, um cara do Rio de Janeiro escutou minha música no palco MP3 e passou pra produtora, eles vieram me procurar. E aí, pô, acharam essa música aí que é o Mapa da Sununga e colocaram ela de trilha sonora aí, no Picos isso do Brasil. A gente vai tocar daqui a pouco. Essa aí. E aí tem o lance do Divino Sununga, né? Porque o Divino veio do Lázaro, né? Que é um apelido meu, que não é meu nome. E aí, tipo, no Lázaro aí na década de... já no começo do século XXI aí, 2000, eu tive a oportunidade de ter um movimento no Lázaro aí, onde eu fazia um luau e tal, fiz uma barraca, era um barzinho de praia que a gente fazia um luau e encontravam vários músicos e a gente fazia um movimento. Meu, chegou artistas de nome lá antes de estar na mídia, Maria Gadu. Olha que legal, uma galera, hein? Frequentava meu bar lá, era incrível no Lázaro ali. E aí, meu... Eu peguei e comecei a compor o... Maverick Viana me encontrou aí numa caminhada, depois que eu saí do Lázaro, aí eu, na Sununga e tal, numa época que, isso faz 6 anos atrás, que ele tava numa época de, pô, vou mudar e tal, tô numa de ficar sossegado, pensar na carreira e tal, e eu tava numa fase de recuperação também, tinha parado de beber, tinha, meu, não tava, tava tranquilo, pensando na carreira, focado. Pô, esse cara é maneiro, conhecia de vir falar, né, Maverick Viana, escutava a música dele, sou fã dele já há bastante tempo, é um compositor nato também. Sim, logo mais vou trazer o Maverick. Maverick, figuraça. E aí, né, meu, tá na Sununga, falei, pô, tem várias músicas aí, vou ceder uma música pra esse cara aí, fazer uma parceria com ele. Aí tava com essa música aí, Direita e Esquerda, O Mapa da Sununga. Falei, pô, Maverick, você chegou na Sununga, me encontrou. Seguinte, eu vou te dar essa letra aqui, você faz uma música, eu não quero nem ter influência. Vou te dar a letra, você faz a melodia do jeito que você quiser e me passa, a gente conversa e tal, eu faço questão de você gravar essa música. Aí, nessa época, ele não tava morando ainda em Ubatuba fixo, ele tinha uma namorada, acho que era em São José, não sei. E aí eu sei que ele subiu, gravou isso aí lá no estúdio amador e trouxe pra praia. Chegou na Sununga, no Moé Astral e tal, tava com o carro, ligou o som do carro no último. E aí, Divino, o seguinte, ó, gravei, vê como é que ficou. Aí na chamada da música ele fala assim, essa é sua, meu rei, Divino Sununga! E aí, a partir disso... Olha só que bacana, eu, na verdade, fiquei meio... Renuzi um pouco. Diz que apelido a gente não pode recusar, né, cara? Pô, Divino Sununga... É aí que pega. É, mas, pô, Divino Sununga, aí os local, né, cara? E eu sou do Lázaro, né, cara? Sim. Eu tinha já um ponto no Lázaro. Então, pô, os caras da Sununga... Ó, Divino Sununga, como assim? Prepotência, Sununga, né, cara? Então, assim, não, é o seguinte. Eu não foi de mim, isso não partiu de mim, né, cara? Aí essa música vazou, a galera do Skimboard gosta muito dessa música, aí foi pro Rio de Janeiro e tal, é numa versão diferente, que é meio que maché, aquele lance de uma vez, direita, esquerda e tal, sim. E a galera curtiu muito, né, meu? E aí eu fui pesquisar, né, cara, falei, pô, antes de eu assumir esse sobrenome, né, público mesmo, eu vou pesquisar, né, e eu não sabia o que significava Sununga, aí eu fui pesquisar em Tupi-Guarani o que significa Sununga. E o que significa? Lugar de barulho. Ah. Ou águas cantantes. Então eu falei, meu, ser mesmo. Era pra ser mesmo. É, aí assumi esse nome aí, pô, graças a Deus até agora, só sucesso. Vamos fazer o seguinte, então, vamos com mais música agora, vamos com Gatinha e depois Paixão que Ficou, e daí você vai contar a história desse seu primeiro disco. Certo. Do como é que foi, tá bom? Isso aqui é o programa Espaço Local, hoje recebendo o Divino Sununga. É, lembrando que essa música agora, Gata Gatinha, ela tá de trilha sonora também, numa reportagem do Off Jam, na internet, que fala sobre o Ubatuba no geral, aí uma matéria que eu escrevi o roteiro, e que foi pro ar aí nesse mês passado, ela tá na internet, estamos cogitando ainda a negociação para ela ir pro canal fechado. Sim. Que é Gata Gatinha, tá de trilha sonora no... Explorando Ubatuba, quem quiser pesquisar aí no site do Off Jam, música tá de trilha sonora, uma reportagem muito massa que tem de Ubatuba aí. Ok, então vamos com mais duas aqui então do Divino Sununga aqui no Espaço Local. Não consigo te esquecer. Fecho meus olhos e a imagem é você. Parece que foi ontem aquele nosso rolê. Eu e você, nascente ao amanhecer. Praia, andorinhas, nos amamos pra valer. Cena de cinema, não dá pra esquecer. Mas quando eu abro os meus olhos, estou distante de você. Me contentaria só de ouvir a sua voz. Tento me relacionar, mas com as outras só penso em gata, gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida. Gato, gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida. O que eu posso fazer se pra mim só tem você? Espero um dia terminar nesse rolê junto a você, todo dia amanhecer, seja numa cachoeira ou onde tiver de ser. Se for com você, tudo pode acontecer. O coração bate forte, é amor pra valer. Gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida que não sara e não cura. Sem você não tem saída. O tempo não passa e nada muda. Até quando for, quero esperar por você. Da adolescência até o envelhecer, eu quero ficar com você. Gata, gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida. Gata, gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida. Gata, gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida. Gata, gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida. Gata, gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida. Gata, gatinha, amor da minha vida. Se não tô com você, tá sempre aberto uma ferida. Gata, gatinha. Gata, gatinha. Gata, gatinha. Espaço local. Destino traçado, paixão que ficou numa viagem a trabalho, que bom você me notou. Destino traçado, paixão que ficou numa viagem a trabalho, que bom você me notou. Via anos atrás, você em outras rodas, mas nunca é tarde demais. Numa viagem a trabalho, as diferenças ficaram pra trás. Destino traçado, paixão que ficou numa viagem a trabalho, que bom você me notou. Destino traçado, paixão que ficou numa viagem a trabalho, que bom você me notou. Sem duvidar é amor. Eu já curti muitos mares, altas ondas legais. Tenho muitas histórias, alguns anos a mais. Me aposentar só com você, que serei capaz. Eu vou casar por amor e não vou largar jamais. Na onda perfeita, ter filho e ser um bom pai. Destino traçado, paixão que ficou numa viagem a trabalho, que bom você me notou. Destino traçado, paixão que ficou numa viagem a trabalho, que bom você me notou. Oh, oh, oh, oh. amor, princípio dos nossos pais, continuar a história dos nossos ancestrais. Oh, meu amor, destino traçado, paixão que ficou. Destino traçado, paixão que ficou. Numa viagem a trabalho, que bom você me notou. Destino traçado, paixão que ficou. Numa viagem a trabalho, que bom você me notou. Espaço local. Programa Espaço Local, nessa quarta-feira, hoje, recebendo o Divino Sununga, mais duas músicas do CD Luau. Gata Gatinha e Paixão que Ficou. Antes de você dar o seu recado aí, eu vou dar um recadinho aqui antes. Falar dos nossos apoiadores aqui do nosso programa. Primeiro, o Blues on the Rocks, tá? Vou passar a agenda musical do Blues on the Rocks. Começa hoje, quarta-feira, e segue até segunda, né? Próxima terça-feira já é feriadão de novo. Então hoje, começando a programação musical do Blues on the Rocks com o Duo Tactus, do Cello e do Beto. Amanhã tem Duo Rocks, com o Thiago e o Piteco, Nilo Mariano e o Sassis na sexta, Amplitude Valvulada agitando tudo lá no sábado. Domingo tem banda Back to Back e segunda-feira Dinamite Blues and Rock. Ali na Avenida Chico Santos 17, no Itaguá. Aquele abraço a toda a equipe do Blues, em especial pro Thiago e pro Leandro, meus camaradas. Lembrando também nosso apoio na parte da luteria da América Music. É isso mesmo, você sabia que tem uma luteria aqui e um luthier que tem mãos de mago, grande fofão. Luthieria, para você entrar em contato lá na América Music, 3832-1476, ou faça uma visita na Rua Maria Vitória Jean, 621, sala 3, aqui no centro de Ubatuba. Agora de volta aqui com o nosso amigo Divino. Conta aquela história do CD, como que foi essa história do CD Luau, como é que surgiu isso? Então, CD Luau. CD Luau aí é uma história muito louca, porque, meu, eu fui garçom na Sununga durante 15 anos, né? Quiosque do Meio, trabalhei no quiosque Sununga Point, também no Belisco do Bidico, mas a maior parte foi no quiosque do Meio da Sununga lá. E aí, pô, imagina, compositor garçom, a primeira parte da comanda era os pedidos, no verso era um poema, legal, né? Isso, sempre. Viu? Tenho mais de hoje, eu tô com mais de 1000 músicas na Biblioteca Nacional do Brasil registradas. E muitas delas foram feitas ali naquele quiosquinho. E aí, pô, CD Luau, eu tinha várias músicas, né, meu? E não tinha contato com o estúdio, porque é caro e tal, e, enfim. E como eu não sou músico também, formado e tal, mas como a influência do Luau, sempre rodeado com músicos, a influência sempre vem de música e a gente vai compondo. Aí, pô, tô eu na Sununga um certo dia. Apareceu um amigo de longa data, que é frequentador da praia lá, a Miliano, tem casa na Fortaleza. Ele tem o apelido de He-Man. Oh. E o He-Man ia casar. E ele veio numa despedida solteira, né, cara? E aí, tal, chegou no quiosque, aí, pô, a galera do quiosque comentou com ele, pô, e aí, He-Man? Tem arco divino agora, é compositor, né, tal. Aí esse cara olhou e falou, ah, não é nada, compositor, que é garçom, faz, pode ter que ele cante alguma menininha aí na mesa, aí escreve algum poeminha, mas compositor, né, meu, e esse cara é o Rodrigo Lally aí, o He-Man. He-Man é um dos pesados lá na parte logística de São Paulo, tem alguns bares lá, foi sócio do Bar Brahma, tradicional de São Paulo, tem uns bares lá que ele é sócio. E é empresário, né? Tinha vários comércios na época. E um deles era um bar de faculdade, onde ele sempre ia nesse bar, ver estoque e tal. E aí, pô, Divino não é compositor nada. Falei, ô, He-Man, seguinte, você veio pra despedir solteiro, né? Me convidou, eu vou. Aí, vamos lá pra cidade. Então, beleza, eu vou compor uma música pra você, hoje, por causa desse casamento seu aí. É, nada, duvido. Se você compor a música pra mim e eu gostar, eu banco o CD pra você. Pago o estúdio, tudo, você só tem que ir lá e gravar. Falei, é, beleza. Peguei uma folha de sulfite, tal, uma caneta, fui pra balada com esse cara, né? Ele veio com os amigos lá e tal. E aí a gente é amigo em comum também, vamos pra cidade. Chegamos no Friends, extinto Friends. Sim, né? Antigo Friends. E aí Friends, depois fomos pra Anchieta. E aí no Friends, a gente na mesa e tal, todo mundo bebendo, não sei o que e tal. E eu lá com a minha canetinha e com o meu papelzinho, perguntando às vezes pra ele alguma coisa sobre o relacionamento, enfim. Ah, onde você conheceu, como é que foi, pô, você é mais velho, mais novo, qual que é da mina e tal, você vai casar, tá apaixonado e tal, pensa em constituir família, que legal e tal e tal. E foi pegando os dados. E aí ele contou pra mim, né, que, pô, conheceu a mina há uns anos atrás, ele tinha esse bar de faculdade que toda vez que ele vinha ver estoque e tal no bar, alguma coisa, ele via essa menininha numa roda tal, numa roda Y, X, e olhava e falava, meu, que linda, que coisa mais linda, mas, pô, menina de faculdade, o cara já era um empresário já tal, como que ela ia notar ele, né, cara? E aí ficou aquela tal, pô, e tal, a mina se formou, passou os anos, ela foi fazer um intercâmbio num outro país. E aí esse cara, Destino, né, o nome da música, Paixão que Ficou, né, ele foi pra esse país numa viagem a trabalho, chegando lá ele encontrou com essa mina, falou, meu, não acredito, eu te vi há anos atrás num barzinho X, numa roda tal, e você não me notou, e chegou aqui numa viagem a trabalho, você me notou, ela olhou pra ele, se deram bem, acabaram ficando... Tal, rolou 2 meses lá, ele ficou 2 meses nesse país, namorando ela, esperando ela terminar a facu. Aí terminou a faculdade lá, e terminou o intercâmbio. Ela voltou com ele pra São Paulo, e aí eles marcaram a data do casamento, e enfim, eu escrevi essa história inteira aí, Destino Traçado, Paixão que Ficou, numa viagem a trabalho, que bom que ela anotou ele gostou da minha letra e bancou a produção do CD. Então, olha só, hein? E aí eu fiz essa música em homenagem, ele curtiu muito. E aí, pô, na época ele pensou até em trabalhar em rádio, divulgar em São Paulo, me colocar no business. Mas aí veio uma surpresa nova, né? Que eu, na música, acabei premeditando a cena. Eu falo na música que é ter filhos e ser um bom pai. E ele fez uma filhinha linda, né? Que olha até só. Compus uma música pra ela aí. Recentemente a Helena, que ela veio fazer uma visita na praia, e eles cantam minha música do começo ao fim, adoram tal, que é a música da vida deles. E aí, inclusive, fiz também nesse Vem Que Tem, eu tenho uma música em homenagem a ele, que é o Infantil, que é muito legal, que é o He-Man, é o apelido dele, né? Sim. Eu falo que o He-Man vai casar. O He-Man vai casar. Pelos poderes de Grayskull. Força, né, irmão? O amor tem força, votos e promessas. É um quebra-cabeça. É união de peças. E, pô, ainda mais do jeito que foi a união deles. Era pra ser e o CD foi o maior sucesso. Eu acabei, gravei ele, fiz uma tiragem de 1.000. E aí vendi essas 1.000, fiz mais 1.000, vendi essas 1.000 também. Acho que esse CD já deve ter umas 2.500, 3.000 cópias vendidas. É, não tem loja, né? Você vai encontrar o CD só comigo, então pra você chegar a vender 2.000 cópias sozinho, é porque o produto, né? E eu fiz uma capa. Tem qualidade. Tem qualidade, eu fiz uma capa legal, que é o luau, tem uma prainha e tal, um morrinho. E a galera que vende turista olha aquilo ali e fala: ah, vou levar de. Talvez o áudio não seja nem bom. Mas quando ele faz sair da praia, eu já faço questão que ele coloca no áudio pra ele escutar, pra ele ver que o produto é legal, o cara já sai na vibe. É. Legal isso daí, hein? Ó, vamos com mais música então, agora vamos do Se Tá Bom, Tá Bom, agora é o famoso esse... Direita e Esquerda. É esse aí, é um CD já que é um formato diferente, como você falou, né, outro estilo, esse aí já é um rap, tal, mas é um rap que você fala em rap, tem um lance do preconceito também, né, também, cara? Né? Assim como o rap a galera fala de periferia, o rap a galera fala do crime, sim, e tal, sim. Releva muitas coisas positivas, mas também tem um lado crítico ao extremo, né? Sim. Mas aí esse rap, eu lancei ele, eu fiz esse CD o ano passado, o ano retrasado, e eu fiz o lançamento dele numa galeria de São Paulo, chamada Alma do Mar, que o dono da galeria ficou muito amarradão, porque o rap tava na moda, e ele escutou o CD, e é um CD de rap, mas é um CD de rap que fala das praias, meu. Rap diferente esse aí, é um CD que fala de esporte, um rap que fala... tem umas músicas de críticas e tal, mas uma coisa mais poética mesmo, não discriminando, porque, meu, cada um faz o trabalho que... Sim, né? sem dúvida. A crítica que quer passar, eu quero falar bem da minha cidade, dos esportes que tá rolando, quero falar de amor, criticar o governo tal, X, Y também, mas de uma forma que não agrida, que... Eu consiga atingir vários públicos. O cara que curte um sertanejo, que curte um rock, ele escuta o meu rap, ele, pô, talvez a batida é pesada, mas ele, se ele identificar a letra, é ideologia. Sim, tá. Sim. Certo. Vamos de mais música, então. Agora com Direita e Esquerda, e se tá bom, tá bom. Certo, Direita e Esquerda, pra quem não tá ligado, essa aí ficou no Picos do Brasil durante 6 meses na Rede Globo, aí fechada, no canal de esportes radicais. Foi trilha sonora aí. Um off, né? Off TV. Isso é. Aí. Até eu já apareci no off, sem querer. Off. Uma vez com num dia de banda lá do Caian, ele veio filmando aqui. Daí um dia os caras, ah, você tá aparecendo na televisão. Os legal. Amigos viram. É, isso é bem legal. É, inclusive eu tô com. A gente tá em contato aí com a produtora. Que eles tiveram aí filmando uma matéria exclusiva comigo, que é aquela que eu falei que tem Gata Gatinha, que é Explorando Ubatuba. Tem uma matéria do Felipe Toledo, que eu também fiz questão de filmar ele, que é Rabeta Pra Cima tal, que também faz parte desse boom de matérias que eu fiz a pauta. Tem o campeão do skimboard, que eu fiz também uma entrevista com ele. Tem o meu luau, que eles filmaram, que não foi pro ar ainda. Essa aí vai pro ar. Os caras filmaram meu luau na Sununga lá, daquela, meu, forma que quem foi conhece das luminárias e tal. Fizeram o pós e o antes, a gente fazendo o som. Tá pra sair no ar esse mês ainda. E tem mais umas 2 ou 3 Sununga Power. Tem várias matérias lá. Chegando no Off Jam, você já vê lá que tem isso aí. E aí a galera da produtora lá, KN, quer ter um contato para vir fazer uma matéria exclusiva aqui em Ubatuba com as bandas locais. De repente a gente pode fazer até uma parceria com a rádio aí, opa, aí a gente fazer essa matéria aqui. Por que não, hein? Já temos aqui o espaço local. É, então, podemos fazer isso aí. Certo. Vamos de música, então? Direita e Esquerda, e se tá bom, tá bom. Esse é o Divino Sununga aqui participando do encontro, o nosso encontro espaço local. Bye, bye! Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, tem que acreditar. Direita, esquerda, direita, esquerda, você chega lá. A praia é perfeita, ilhas a avistar, e a gruta que chora, lacrimejar. Direita, esquerda, ondas a rolar, skimboard na areia, dá até pra surfar. É o lugar perfeito pra esquiar, mas desliza ligeiro na beira do mar. Respeito com ela, pra não te levar lá, a quem de primeira viagem lá. A praia é magia, natureza no ar, areia, conchinhas, pureza que há. Mas não é qualquer um que pode nela entrar. É o lugar perfeito pra apreciar. Como chegar lá, como chegar lá, como chegar lá, como chegar lá, como chegar lá, como chegar lá, como chegar lá, como chegar lá. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, tem que acreditar. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, você chega lá. É o lugar perfeito pra esquiar, mas deslizando ligeiro na beira do mar. Respeito com ela, pra não te levar, aquém de primeira viagem lá. A praia é magia, natureza no ar, areia, conchinha, pureza que há. Mas não é qualquer um que pode nela entrar. É o lugar perfeito pra apreciar. Como chega lá, como chega lá, como chega lá, como chega lá, como chega lá, como chega lá, como chega lá, como chega lá. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, tem que acreditar. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, você chega lá. Vida viver, dedo em gatinha, escolha proceder, o que colher, plantar. Muito fácil da vida, saber se levantar. Muito fácil da vida, saber se levantar. Você não espera viver, mas é atolada, carrega. Chinelo e sandália, a canga, muamba, a mala, no caldo, se raula e se lasca. Os biquínis, solta e desamarra, na areia, peladas, peladas. Ondas, direção contrária, não sabe brincar. Como chega lá, como chega lá, como chega lá, como chega lá, como chega lá, como chega lá. Como chega lá, como chega lá, como chega lá, como chega lá. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, tem que acreditar. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, você chega lá. Espaço local. Se não tá, pode ficar. Se tá bom, tá bom. Se tá bom, então tá bom. Tá bom, tá bom. E se não tá, pode ficar. Só de estarmos vivos, já é bem-estar. Firmes e fortes, a provação vai passar. Deus nos deu a vida, cabe a nós buscar o pão do alimentar. Não, não, não, pode desanimar. O ruim, não, não vai piorar. Só ter fé e saber aonde ir caminhar. E o que tu quer buscar? E o que tu quer? Buscar. E o que tu quer? Buscar. Estabilidade, sonhar é firmeza. Cabeça erguida e vontade da vida. Miolo, cabeça, fé e clareza. Não tem tempo ruim, o pão de casa na mesa. Dia a dia, não há de faltar. Primeiro o orvalho, pra depois acalmar. Só de estarmos vivos, já é bem-estar. Firmes e fortes, a provação vai passar. Firmes e forte, a provação vai passar. Se tá bom, tá bom. Se tá bom, então tá. Sununga, bebê. Barulho, cantante, Sununga, bebezinho. Som que tá rolando e vai bombar no seu radinho. Menina, menino, som abre os caminhos. Que bom que tá tocando e ninguém dança sozinho. Barulho, cantante, Sununga, bebezinho. O som que tá rolando e vai bombar no seu radinho. As letras são tão boas e o batidão é lindo. Preserva a cuca limpa e aumenta o raciocínio. Barulho, cantante, Sununga, bebezinho. O som que tá rolando e vai bombar no seu radinho. Menina, menino, som abre os caminhos. Que bom que tá tocando e ninguém dança sozinho. Barulho, cantante, Sununga, bebê. Sununga, bebê. Sununga, bebê, bebê, bebê, bebezinho. Som que tá rolando e vai bombar no seu radinho. Menina, menino, som abre os caminhos. Que bom que tá tocando e ninguém dança sozinho. Barulho, cantante, Sununga, bebezinho. Som que tá rolando e vai bombar no seu radinho. As letras são tão boas e o batidão é lindo. Preserva a cuca limpa e aumenta o raciocínio. Preserva a cuca limpa e aumenta o raciocínio. Se tá bom, tá bom. Se tá bom, então tá bom. Tá bom, tá bom. E se não tá, pode ficar. Se tá bom, tá bom. Se tá bom, então tá bom. Tá bom, tá bom. E se não tá, pode ficar. Se Se tá bom, tá bom. Se tá bom, então tá bom, tá bom, tá bom. E se não tá, pode ficar. Se tá bom, tá bom. Se tá bom, então tá bom, tá bom, tá bom. E se não tá, pode ficar. Sununga, bebê. Sununga, bebê. Sununga, bebê, bebê, bebê, bebezinho. O som que tá rolando e vai bombar no seu radinho. Sununga, bebê. Sununga, bebê. Espaço local. Rádio Gaivota FM, a rádio que agita Ubatuba, trazendo hoje, né? Hoje é o dia do espaço local, toda quarta-feira a partir das 6 da tarde. Rapidinho aí, antes da gente continuar aí com o Divino Sununga, a gente acabou de ouvir o Se Tá Bom, Tá Bom e Direita e Esquerda, essa pegada mais rap, mas profundo. Tem o melhor de tudo, que é o conteúdo nas letras. Se você não se liga em letra de som, comece a correr atrás, porque você pode estar perdendo grandes pérolas. Lembrando, hoje na agenda musical do Blues on the Rocks, começando nessa quarta e indo até segunda-feira, Tactus hoje, amanhã tem Duo Rocks, Nilo Mariano e o Sassis na sexta, Amplitude Valvulada no sábado, domingo tem banda Back to Back, e na segunda-feira aí, véspera do feriadão, Dinamite Blues e Rock, Avenida Chico Santos, 17, no Itaguá. E lembrando também, América Music, na parte da Luteria, também apoiando aqui o nosso programa, 3832-1476, ali na rua Maria Vitória Jean, 621, sala 3, no centro de Ubatuba. Ó, tem aquela velha história. E hoje nós começamos o programa cravado 6 horas. O programa sempre começa ali 6h05, 6h10. Hoje a gente cravou. Eu fiquei preocupado, pô, será que vai dar tempo? Vai ficar espaço, coisa e tal. Olha só, voou o tempo. É isso aí. Voou, então, rapidinho aí, deixa os seus contatos, o seu canal de onde você tem, onde as pessoas podem estar te ouvindo e te conhecendo melhor aí. Legal, então. Tem o Palco MP3, né, que é Divino Sununga. Quem não conhece o Palco MP3, é um palco de músicas independentes aí, tem milhares de artistas lá, igual eu falei, só de Ubatuba tem 96 bandas divulgando seus trabalhos. Acessou lá www.palcompm3.com.br, vai na barrinha lá e procura Divino Sununga. Você já vai ver lá a minha pasta. É o Divino Sununga. Esse Divino é Sununga. Divino Sim. Sununga Facebook, Divino Sununga Instagram, Divino Sununga Twitter, okay. Divino Sununga. Esse okay, aí então tem... Tá dado o recado. Dado. Felizmente tá faltando 2 minutos pra sair, daqui a pouco tem que entrar aí a Agência Nacional com a Voz do Brasil. Vamos já de fundo aqui, deixando aqui a música Surf. E foi um prazer te receber aqui hoje. Certo. Valeu essa música aí, meu... Eu lancei essa música aí logo em cima. O Medina foi campeão mundial, cara, do surf. Que legal. Incrível, né? E a gente teve um contato aí com o Off TV. Talvez tem grandes possibilidades de ser trilha sonora dele aí. Minha pretensão é o Felipe, né? O Felipe Toledo também. Sim, também, né? Surf na V, manobra no pé. Daqui de Ubatuba, voando nas ondas. É um menino... Bom, gente boa, teve numa reportagem que eu falei recente, que eu fiz aí sobre a cidade, fiz questão de uma entrevista com ele e tal, e é uma música que tá sendo lançada ainda, tá no CD, já tá no CD Luau, volume 2, que vai sair agora, esse mês saiu uma... tem grandes possibilidades de ser trilha sonora dele aí, se... minha pretensão é o Felipe, né? O Felipe Toledo também. Sim, também, né? Surf na V, manobra no daqui, pé. Daqui de Ubatuba, voando nas ondas. É um menino bom, gente boa. Teve numa reportagem que eu falei recente, que eu fiz aí sobre a cidade, fiz questão de uma entrevista com ele e tal. E é uma música que tá sendo lançada ainda, tá no CD, já tá no CD Luau, volume 2, que vai sair agora, esse mês saiu uma leva deles aí, quem quiser o CD. Não tem loja ainda, mas geralmente eu tô na Praia da Sununga lá. Tô na Fundarte também, se for procurar lá. Geralmente você encontra com vocês ali. Hoje é fácil rede social é fácil. Ó, tá por aí, pô, manda aqui, sim, inbox, sim. Aquela coisa toda. O Facebook eu tô diariamente, né? Eu, se mandou mensagem lá, eu tô sempre lá. E é isso aí. Pode parar, eu acho que o artista tem que mostrar cara mesmo, tem que ser ousado. E aqui como compositor. Isso é aquele um que rompe, né? Também tem que ter aquela. Ele vai levar emoção, felicidade, vai levar também pensamentos. Isso que é o principal. Então ele às vezes tem que romper também com esse mesmismo, né, que a gente vive no nosso cotidiano. Esse eu acho que é o papel fundamental do artista. Aquele de romper e te levar para um lugar onde você possa se divertir, fazer a alma acalmar um pouco. Com certeza. E gerações, né, cara? Teve muito marketing aí na década de 80, 70, 90 e o século 21. Não pode ficar para trás, né? A gente tem que estar aí na ousadia, mostrando a cara. E como compositor, já fiz esse tipo de proposta para várias bandas locais aí, que, meu, eu tenho centenas de músicas e autorais em letras e que, meu, adoraria ver aí bandas daqui como Engrenagem, como Ramã, do Rock and Roll e vários outros estilos aí, se tiverem oportunidade de gravar letras minhas e quiserem me procurar, eu tô aberto a fazer essa parceria aí. Tenho músicas bastante interessantes. Olha aí, galera. Fica de olho aí. Fica atento aí que nós temos um compositor de mão cheia aqui. Felizmente, devido ao nosso tempo, mais do que estourou. Valeu mesmo. Fique ligado. Essa é a primeira de várias passagens aqui sua aqui pela Rádio Gaivota FM. Tá? Sejam sempre muito bem-vindos aqui aos microfones da rádio. Obrigado você aí pelo espaço. Essa ideia de estar apresentando os artistas locais é muito interessante, muito bom. Lembrando que essa música aí, Surf aí, é uma parceria minha com o Fernando da banda Planta e Raiz, que a gente tá em estúdio lá em São Paulo lá, pra deixar ela cada vez melhor pra tá na mídia aí e levar o surf brasileiro em música pra todo o país. Ok, essa ficou de fundo aqui, já estamos indo embora. Valeu, até a próxima semana, a partir das 18h no Espaço Local. Um beijo pra todo mundo e tchau. A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 18h aqui na Gaivota FM.